2 no outro dado, aliás, decolar, fechando a 0090 graus, 079. Autorizado, aliás, decolar, fechando 0069. Nossa, descida para 3 mil pés autorizado. Confirmando, 3 mil? Ativo ajuste no 0112. 0112, gente. Ponto de espera da taxa etapa. Você no centro, 12835, caso negativo, 1251, azul 4201. Centro 128 decimal 35 ou 125 decimal 1, 4201, pode ir. Autorizado, aliás, manter o meu Golf ficha na 7. Vitor 369, informe do ponto, céu de descida. Rotina 6211, decolado aos 35, controle 1208, bagagem. Controle agora, 1208, grato, bom dia. Eu sugiro que mantenha essa proa por mais 13 milhas, 2209. Relativo, concordo com o senhor. Controle Salvador, bom dia, Chané 6211, decolado na sua escuta. 6211, saída da El, acessão nível 360, vigilância. Nível 360, vigilância, 6211, possibilidade de voar direto nele? Obrigado. Muito obrigado. Esse é o meu Golfo Guarda de decolagem, devido ao tráfego de coronel na zona, perfil concretante. Descida para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil pés. Comendo o meu Golf pós-decolagem. Mantenha 2 mil pés, ok? Devido ao tráfego decolou da 1-0. Mantenha 2 mil pés para evitar tráfego. Tem decolagem autorizada, pistão 1-7. Vento 090 graus, 05 nós. Desça para 2500 pés, autorizada para o Serra Vitor 372. Afirmativo, parceiro 2229, Prodo 372, desce para 2500. Ativa, tu informou chuva leve sobre o campo. Gente, obrigado. Romeu, meu Golf, decolou 238, controle no 120.8. 120.8. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Golf, decolou da 97, cumprir para aqui o Momo. Gente, Romeu Golf, rebloqueio acima do nível 040, Romeu Golf. É possível manter aqui pelo corredor visual, senhor? Meu pé até o farol da barra, para livrar algumas informações? Está acompanhando o Yankee, só tem, só está em instrumento inicialmente. Exato, nós assumiríamos a partir do farol da barra, na proa de Momo. Seu perfil de saída, o Romeu Romeu Golf. Ok, então vou bloquear aqui a 40, o Romeu Romeu Golf. Ativou o seu tráfego aproximando. Para Salvador, mantendo 2.500. Ok. Gol no 093, mantém o ponto de espera. Querido 2229, tem interesse? Pode descer para 1700? Visual com o campo? Ainda não, senhor. Tá visual com as elevações aqui do solo. Com nível inferior, performance inferior também. O controle sensor que o senhor mantivesse posição aqui e aguardasse a autorização para decolagem. Estou aguardando apenas a liberação do controle. O senhor mantém o ponto de espera, deve estar também na posição dessa para pouso e aguarde. Provavelmente uma estimada, acho que uns 3 minutos, ok? Ok, aguarda, vamos estar na frente. O meu bolso autorizado para o de batata. Para de matar, pelo meu bolso. Dois, uno, uno. Cruza nível 130. Chame o centro, replique em 128, decimal 35. Caso negativo, 125, decimal 1. 3835, a secundária, por favor, pro Ocha. 125, decimal 1. Já avisou, parceiro 2229. Obrigado, Rogério. 2229, chame a torre 118, decimal 95, 2229. Obrigado, 895, até. Gol 4958, autorizado a RNAV, em forma estabilizada. Vai, Moreno. Informa que nós temos a indicação de uma formação pesada sobre o 366, provavelmente iremos curvar um pouquinho antes. Problemas. No 2, pouso autorizado, pistão a 0, vento 080 graus, 05 mais. E depois, passaria 2229, na 10. Tem direito a essa formação. Gente. Contato Salvador, muito bom dia, azul 275. Aqui, informação, até na frente de março. Azul 2775, Com a Sony identificação, vou ir na Prua de Serravita 369. Identificou, Serravita 369, agora eu estou aqui. Passa o radar, passou a posição coral, 3 milhas de vigilância 2775, informe no ponto ideal de descida. Do 4958, descida para 2500 pés, ajuste no 02, autorizada para o encerramento 372. Desça para 2500 pés, autorizado a Renata a partir de 372. Yeah. 649, redução 1809. Ativa o teu reporte de informação em cima do Serravita 366. A intenção, se houver redução de velocidade, é que o voo 372 quando mais próximo. T2229, solo 46, direita 211. Direita 211, passarela. O 4958, devido a informações, está aprovando o Serravita 372. Estou autorizado, 372, comandante. Sim, estamos descendo também para 1700. Meia 49, autorizando descida para 2500 pés. 2500 pés, zona 64. Dia 1700, agora completamente visual, 4958. Bate aproximação visual, chame a torre em 118.95, 4958. 118.95, obrigado, aí tem bom dia. Controle, bom dia, Bono 093, decolou na saída, bom dia. Bono 093, contato no radar, decolagem, vigilância, saída, bom. 093. Romeu Golf, chame o centro Recife. Frequência 12685, caso negativo 12545. Peso 4958, hoje autorizado, pistona 0, vento 080 graus, 05 nós, 1012 mais justo. Gente, TV pausa. 9, pressão, ONU 649, está autorizada a Pro do Serra Vitor 372. Só um visual para o campo. 372 com o visual, então, para aproximação, o tráfego do prefeito está com 100 nós de ground. Reduzindo a meta. Bono 093 proa de WhatsApp autorizado. Agora vai ter que manter essa proa, assim, da qualidade de formação, assim que possível vai aprovar, tá? Entendi. 2775, descida para 250010, ajuste no 092. 2500010, no 092, 2775. Azul Boa 958 no solo, aos 52, direita 21. Direita 21, boa chance. Agora 649, visual. Estou ouvindo o 8, decimal 95, concluído. Grata, daqui a pouco. Bruno 649. Bruno 649, ajuste no 02. Utilizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Ótimo. Após os dias, ótimo no 093. 2060, acione identificação, desça para 4 mil pés, voe na proa do Serra Vitor 369. Ativo, ciência dos desvios, permanece por vigilância 2060. Bono 093, chame o centro Recife, no setor 12685, caso negativo 2545. 12685, 2545.